Anadolu Merkez Kuyu Ferizanda Taks Hepoş Şifron Prengresine Pisan Saç. Gol 233.0 da 10. Gol 233, utilizando a linha de colagem 0, 0 grau, 5 nó. Autorizar a decolagem, pista 10, 233. Lima Kilax vem autorizando a linha e decolagem na pista 17, vento 160 graus, 62 nó. Patango Lima Kilexway, decolou no 7, com via direita no corredor Axé. Sobre o Faroeste Tapuã, transfere para o controle em 120, decimal 8. Muito grato, bom dia, o Lima Kilexway. Alô, 1233, decolou 18. Chame agora o controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa semana, voo 1233. 3223, bom dia, posso esperar pronto? 3223, bom dia, autorizado ANR decolar 0, vento 150 graus, menos 29. Ali decola, 2223. Oi Salvador, bom dia, este é o voo 1092, passando ainda a serra, avistando, baixou e travou. Voo 1092, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarde. Voo 092, autorizado voo 1090, vento 140 graus, 59. Sente, baixou e travou. 32223, decolou 30, chame o controle 120, décima 8. 1208, 2023. Bono 092, salvo foi 32, chame só ali 121, no décimo 1. 1-1. Passando o Vitor para passar, prossiga. Autorizado o táxi, reporte pronto para ingresso na pista no 7, Vitor da Costa. Romeu Oscar, Mike Yankee, prossiga para a torre. Autorizando, táxi que posso para ingresso na pista, ou certo? Vitor, seu foco foi avisado, aliás, e manter pista 1 no site. Vitor, essa foto foi realizada com a agenda pista no 7, vento 130 graus, no 69. Vitor, Delta Fox, decolou 3, né? Chame o controle 120.8. 08, Delta Fox. Oscar, mãe, quem foi realizado o ingresso, reporte para outra decolagem. aqui é a equipe de decolagem da pista no 7, o vento no 70 graus, 5 nós. Macaque fora do solo, a curvar à direita para chamar controle. Oscar Mike Yankee, decolado 40 sobre o farol, chama o controle em 120, decimal 8. Oscar Mike Yankee. Salvador, bom dia, azul 2704. Sub-704, bom dia, autorizado a alinhar e decolando aqui 0, vamos 160 graus, 59. Autorizado a alinhar e decolar aqui 10, azul 2704. 0204, decolou 45, chama o controle 120, decimal 8. 08, muito boa.